De preconceitos tão banais, você plantou de novo aquela antiga paz. Você chegou abrindo as portas, e eu que andava em linhas tortas, olhei e vi um horizonte bem maior. Vendo você por perto, eu vivo bem melhor. Me acostumei com este vício e me dou por querer. Amar você não cansa, me faz até criança, e isso é muito bom. Você amigo, alimentou meu sangue antigo, modificou a minha vida e eu vivi. Recuperei a tempo tudo que perdi. Quando você vem me mordendo, sou sua fome. E assim sento, apago a luz pro abajur não nos olhar. A luz só vai voltar quando você deixar. Me acostumei com esse vício e me dou por querer. Amar você não cansa, me faz até criar. Está a ouvir Ouro e Platina. Shadow by stare, I watch as he weeps unaware, turning on.

velhos mundos, sentimentos. Talvez algum dia, quem sabe algum dia, sentimentos. Sinto um vazio no ar. Essa vontade. Amo você, porque tudo